pelas tuas vestes vou conseguir a sua atenção. E vais parar e perguntar quem me tocou. Mesmo com medo, vou levantar as minhas mãos e vou dizer: fui eu, Senhor, quem te toquei. Fui eu, Senhor. Mesmo correndo o risco de ser apedrejado, esta eu vou arriscar. Nas vestes de Jesus eu vou tocar, porque fiquei sabendo que por onde ele passa não tem milagres que ele não faça. Arrisco minha vida para tocá-lo, arrisco o que me resta para tocá-lo, arrisco o que for. O mais precioso do tesouro, eu arrisco tudo. Arrisco o que tenho de fé para tocá-lo, arrisco um pouco das forças para tocá-lo, arrisco a última gota de sangue, pois a minha esperança é tocar no Mestre. Pode tocar, que ele já chegou aqui. Pode arriscar, que ele está passando aí. É hora de enfrentar a multidão e alcançar as tuas vestes. Pode juntar todas as forças que tem. Não se importar com o que ou com quem. O milagre vai chegar, sua vida vai mudar, porque se encontrou com ele. Arrisco minha vida para tocá-lo, arrisco o que me resta para tocá-lo, arrisco o que for. O mais precioso do tesouro, eu arrisco tudo. Arrisco o que tenho de fé para tocá-lo, arrisco um pouco das forças para tocá-lo, arrisco a última gota de sangue, pois a minha esperança é tocar no Mestre. Se encontrou.